assim de mansinho, e minha porta bateu e eu abri. Com o peito banhado esperança e como criança sorri. Fui trocando nada da vida e a alma ferida pelo amor de Deus, que mostrou-me então sem palavras como é bom viver. Cores no belo arco-íris, suave perfume eu senti. Na flor umedecida pelo canto do orvalho romântico eu toquei. No amor que o mundo procura e busca sem encontrar, é pra ele que eu vivo e meu jeito de amar diz.